Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser igual. Eu não sou réplica de ninguém que Deus já levantou. Quando Deus escolhe alguém, é diferente. É diferente. É diferente. Você é diferente. Ele faz algo especial pra usar como Ele quer e levar o reino, reino aonde Ele mandar. Eu vou onde me mandar. Estou aqui, Jesus. O Senhor mandou, estou aqui. O Senhor mandou, estou aqui, Pai. Se é pra levantar, eu vou. Se é pra curar, eu vou. Se é pra restaurar, eu vou. Eu vou. É diferente quem tem um som. É diferente guardar a visão. Quem paga preço e anda na verdade. É diferente, exala santidade. É diferente, ainda tem gente diferente no Brasil. Ainda tem gente diferente. Quem paga preço e anda na verdade. É diferente, exala santidade. Diferente, só quem é diferente se alegra aí.